Meus amados, Deus não quer que nós sejamos apenas amigos. Deus quer que nós sejamos família uns dos outros. Nós fomos na casa do Fenício e da Vânia esta semana. Sabe por quê? Porque nós somos família. Isso nós precisamos ser, amados, uns dos outros. Família de Deus, de quem Cristo, cabeça, nos faz família. Isto a igreja precisa aprender, reaprender, porque foi assim desde o princípio. Tem um texto em João, lá no Evangelho de João, Jesus estava pendurado na cruz. Soldados tinham deitado sortes das suas roupas, dos seus poucos pertences. Repartiram as minhas vestes sobre a minha túnica, lançaram as sortes. E no versículo 25 de João 19, diz assim: e junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Cleópas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. Sabe o que Jesus estava fazendo? Jesus estava na cruz, encerrando a sua obra, consumando a sua obra, e Jesus viu. Jesus vincula duas pessoas ali, um discípulo e a sua mãe, né? Porque ele tinha interesse naquelas vidas, interesse em deixar o princípio de família. Dizer: discípulo, esta de agora em diante é sua mãe, cuide dela, fiquem vinculados. E logo depois, na sequência, no capítulo 21, quando Jesus vai atrás dos seus discípulos, Jesus os reúne novamente e chama Simão e diz: Simão, se tu me amas, capítulo 21, apacenta os meus cordeiros, versículo 15. Isto é, Jesus coloca Simão perto dos cordeiros, dos cordeirinhos, das vidas, das pessoas. E essa tem que ser a nossa perspectiva. A segunda perspectiva de aliança é essa, que nos vincula uns aos outros, que gera compromisso entre os irmãos, uns para com os outros, que gera interesse verdadeiro, amor verdadeiro, de pessoas para com outras pessoas, interesse por como está a vida, como está o sustento, como está a família, o que está acontecendo, como está o casamento. Isso não é bisbilhotar na vida, isto é fruto desta aliança verdadeira que nós temos uns com os outros. O verdadeiro discipulado é um interesse verdadeiro que nós temos pela vida uns dos outros. Sabe por quê? Porque esse é o interesse que Deus tem para com as nossas vidas. A aliança de Deus entra em tudo, meus amados, entra em tudo na nossa vida. O interesse que Deus tem para conosco é como está a nossa vida, não apenas numa reunião, mas no nosso dia a dia. E esse é o interesse que esta aliança que nós devemos ter uns com os outros nos leva a ter. Quando nós temos uma célula na nossa casa, é porque nós queremos cuidar das vidas. Porque nós queremos cuidar das pessoas. Eu lembro os anos, todos os anos, quantos anos nós tivemos a célula na nossa casa? Mais de 10 anos tivemos a célula na nossa casa se multiplicando. E ali qual era o nosso interesse? É ver como estava cada vida, é ver como estava cada família. Tinham alguns irmãos ali que não tinham o que comer. Eu lembro uma noite que o Espírito Santo apertou o nosso coração, era uma noite chuvosa em Porto Alegre. Fria, muito fria, e Rosane e eu estávamos na nossa casa com a lareira acesa, né? No nosso conforto, o Espírito Santo nos lembrou como deve estar a Miriam e os seus filhos. Como está a Miriam e os seus filhos? E nós começamos a lembrar daquela família que o marido tinha abandonado, e lá estava ela com os seus filhos, e ela não tinha telefone, não tinha como se comunicar, mas o Espírito Santo assim apertou tanto o nosso coração, que nós pegamos comida, pegamos, creio que cobertores, né, e colocamos nosso carro, saímos naquela noite chuvosa, lá para Vila Bom Jesus, e fomos ver como estava a Miriam e os seus filhos, e encontramos aqueles três meninos em uma cama, deitados uns agarradinhos no outro, com um cobertor, com muito frio. não tinham bem o que comer, nós chegamos com aquilo. Sabe o que é isso, irmãos? Aliança. Esse é o interesse que nós temos que ter uns com os outros. A aliança que reparte, a aliança que se doa. Jogamos aquele cobertor em cima daquelas crianças e passamos a nos importar um pouquinho mais, não só por eles, mas por outras pessoas da nossa célula, não apenas que vinham ali, mas como está a vida? Por isso, constantemente eu pergunto, como está a sua vida? Como está a tua vida, meu irmão? Como está a tua casa? Como está o seu sustento? E a gente tem que ter esta liberdade, aleluia, de expormos. A palavra diz que nós devemos trazer nesse apacentamento, este conhecer, conhecer as necessidades, aleluia. Foi isso que Jesus disse para o seu discípulo amado, João. Cuide, isto é, conheça as necessidades, se importe com ela, se importe com esta mulher, e mulher, se importe com este filho, com este filho espiritual. São filhos espirituais que Deus nos dá para nós cuidarmos da vida deles. Cuidarmos da vida deles. Um dia eu soube por telefone, eu estava lá em Porto Alegre, que um filho espiritual, um discípulo que Deus tinha me dado numa outra cidade, estava passando por um terremoto na sua vida, no seu casamento, tudo balançou, com esposa, com filhos, aquele homem estava disposto a ir embora da sua casa, né, desesperado. Eu disse, liguei para um outro discípulo em São Vicente e disse, Daniel, arruma as malas, me pega no aeroporto, tal hora eu chego no aeroporto, vamos lá para a cidade desse irmão. E chegamos lá de noite, entramos casa dentro e só saímos dali quando aquela família estava restaurada. Sabe por quê? Por causa da aliança que nós temos com a igreja, uns com os outros, com os filhos espirituais. Isso tem que ser gerado por Deus na nossa vida, ser crescente no nosso compromisso uns com os outros. Eu lembro alguns problemas, a igreja em Porto Alegre, ela não... nunca foi imune de problemas, de ventos, até mesmo de divisões. E um dos pastores, uma vez, há uns anos atrás, o único irmão que saiu do nosso meio, ele saiu, né, alegando o mover de Deus, isso, aquilo, outra direção de Deus, e até pode acontecer isso na vida de outras pessoas. Mas aquele irmão que era e ainda é meu amigo, um dia voltou no meu escritório e disse, e daí, Azaf, tu vai ficar por aí? E eu lembro daquela tarde que ele veio com outro irmão me questionar se eu ia continuar ali com aqueles irmãos. E eu disse, olha, João, eu tenho uma aliança com os meus pastores. Eu tenho uma igreja, uma aliança com esta igreja. Eu tenho uma aliança com os meus pastores. E quem tem uma aliança nunca deixa ou vai embora. Amém, irmãos? Quem tem uma aliança, eu tenho uma aliança com a minha esposa, está aqui no meu dedo, não passa pela nossa cabeça o abandono, o deixar, nós vamos ver isso, mas a próxima aliança é justamente essa. Temos uma aliança com a igreja, também temos uma aliança com os nossos líderes, com os nossos pastores. Todo homem de Deus tem que ter uma aliança de vínculo, de cobertura, chame do que chamar, de pastoreamento, de tutelamento sobre a sua vida, o seu ministério. Os americanos gostam dessa palavra, tutores, né? Eu prefiro a palavra vínculo, verdadeiro. Vínculo é que nos liga, que a palavra fala de juntas e ligamentos, a aliança de junta, né? A minha mão tem uma aliança com o braço, inquebrável através das juntas. É isso que nós temos que ter. Deus nos dá a honra de pastorear a vida do Sóstenes e da Daniela e dos seus filhos e da sua família. Nós cuidamos da igreja através deles. Eu não posso chegar aqui decidindo coisas da igreja, não. Os pastores da igreja é Sóstenes e Daniel, e depois os homens e mulheres que Deus vai levantar nesta igreja. Mas nós temos um vínculo de pastoreio, e eles reconhecem isso, assim como eu tenho com meus pastores, Moisés, Cavaleiro de Moraes, Erasmo Ungaretti, desde o início da minha vida, esses homens cuidam, pastoreiam, direcionam a minha vida, eles falam, eles têm liberdade de me chamar. E um pouquinho antes das bodas de prata, né, estava aquela maior festa se formando, e gente chegando de todo o Brasil, e o meu pastor chamou e disse: meu filho, cuidado com a autoexaltação. Né, igual um balde de água fria. Mas ele é o meu pastor, ele pode falar isso. Cuidado com o orgulho dentro do seu coração. Cuidado em supervalorizar as suas coisas e não valorizar a dos outros. Ele tem liberdade de tocar na minha vida. Ele é o meu pastor, eu o amo, eu o honro. Quantas vezes ele entrou em áreas profundas da minha vida, de prestação de contas, de integridade. Ah, entra com uma lima grossa, né? Com aquelas limas de ferro grosso e vai... No início parece doer. Mas o que foi moldando foi o caráter de Jesus na minha vida. Por isso eu posso estar de pé aqui. Na presença de filhos espirituais, na presença da minha esposa, na presença do meu filho, que Deus tem me dado, dando testemunho disso. Eu lembro quando o André era bem pequenininho, um dia o vô Erasmo, o André fez umas sapequices e o vô Erasmo saiu correndo atrás dele, né? Parece que tinha até um cinto na mão, não sei. Quando chegou nos meus ouvidos, disseram que o vô Erasmo tinha até um cinto na mão. Mas depois eu soube que não tinha, não. Ele só queria pegar para falar mesmo. Ele era pequenininho. Eu peguei o André no colo, fui lá na casa do vô Erasmo, que a gente mora tudo no mesmo prédio. Todos os pastores assim reunidos. Eu bati na porta do vô Erasmo com o André no colo e disse: André, eu quero te dizer que o vô Erasmo pode te disciplinar. Porque ele disciplina o pai desde o início, desde que eu era jovem. Então ele tem capacidade para disciplinar e você não fuja dele. Viu? Só para localizar, né, que às vezes as coisinhas acontecem, né? Mas até nisso, amados, porque esses são os meus pastores, meus verdadeiros pais espirituais. Me entendam bem nisso que eu estou dizendo. Não, jamais aquele vô iria fazer mal para um filho meu. Mas eu estava dizendo que aquele vô podia chamar a atenção dele se eu não estivesse até mesmo disciplinar, que eu tenho plena e total confiança no vô Moisés, no vô Erasmo. Eles têm a chave da minha casa, amados. A maneira que nós temos tanta confiança uns com os outros, temos as chaves uns dos outros. Eu lembro um dia que a válvula hidra do vô estourou. Eu peguei a chave dele, entrei na casa dele de madrugada, às 2 da manhã, o irmão que mora embaixo ligou: a válvula hidra do vô estourou. Eu entrei na casa dele, fui lá, fiquei arrumando a válvula hidra por quase 40 minutos, mexendo na casa dele, indo lá na área. Assim, esse é o tipo de vida que nós precisamos aprender a ter como igreja. Esse é o testemunho que nós queremos dar da nossa vida e de como nós vivemos como igreja. Não que somos o padrão, não. Mas família é família, família da fé. Então esse vínculo com os nossos pastores, com o seu pastor, você tem que ter. O que eu tirei, né, de cada testemunho que foi dado aqui com respeito ao Sóstenes, foi uma coisa só, Sóstenes, não foi a autoexaltação, a superexaltação da sua vida, não. Foi que você está gerando filhos, filhos espirituais, filhos, família. Aqui estão os teus filhos espirituais, os filhos que Deus tem te dado, para caminhar perto, para ter aliança, para ter compromisso, para ter relacionamento verdadeiro de amor. Amados, a igreja tem perdido isso. Tem o super pastorzão lá, intocável, num púlpito lá em cima, que entra pela porta dos fundos e sai pela porta dos fundos. Ninguém tem acesso. Até podem entender: não, esse é o nosso pai. Mas pai é aquele que senta do lado, ensina e disciplina. Pai é aquele que conhece as necessidades específicas de cada um dos seus filhinhos. E quando a igreja é grande, conhece através dos outros irmãos, porque sabe que lá na célula, onde está, né, Murilo, onde está Marcos, estão cuidando das pessoas. O pai sabe que tem filhos já crescidos que podem cuidar dos outros filhinhos. Não é um super-homem longe da vida da igreja, não. Não há dom maior do que esse. Jesus poderia ter mandado João, você vai daqui uns anos escrever livros para a glória de Deus. Jesus na cruz ali, profetizando coisas grandes para a vida de João. profetizando um ministério, seu nome vai ser conhecido daqui 3.000 anos, lá vão falar de você, em Belo Horizonte, numa outra cidade, você vai ser o pai das nações, você vai ser o ministro das nações. Jesus poderia estar profetizando isso para João, mas Jesus só disse isso: eis aí a tua mãe, filho, eis aí a tua mãe, mulher, eis aí o teu filho. Foi isso que Jesus falou para João, ao seu coração: o filho, tenha interesse por esta pessoa e cuide dela. E depois para Pedro, tudo que Jesus delegou a Pedro: apascenta os meus cordeirinhos. Na grande missão de Cristo Jesus, poderia chamar Pedro: pois é, Pedro, eu vejo o arrependimento que você tem, e por isso você vai ser um homem tremendamente usado, vai ser o primeiro Papa da Igreja, e eu vou te levar como homem de Deus, e assim por... Não, nada disso, irmãos. O grande para Deus é aquilo que parece pequeno para os homens: cuidar das ovelhinhas, cuidar dos cordeirinhos, abrir mão de toda a glória que lhe estava proposta, como foi com Jesus, em prol de vir se fazer um homem comum, andando pelas estradas empoeiradas da Judéia, que ainda são empoeiradas, né? Para gerar uma coisa: relacionamentos. O que vocês têm que ter com seu pastor, sua pastora, é relacionamento. E o que vocês têm que ter com as ovelhas é relacionamento de aliança. Aliança. Verdadeira aliança. A próxima aliança que nós temos com Deus, temos com a Igreja, temos com os nossos líderes, temos com a nossa família. Todo homem e mulher de Deus tem que ter aliança com a sua casa, com a sua esposa. Aleluia, que Deus nos deu como casal lá. Glória ao Senhor Jesus, lá quando nós nos unimos, quando nos conhecemos e decidimos, nós vamos ter uma aliança. E o que sustenta um casamento, amados, não é sentimentos, é aliança. Amém? O que sustenta um casamento é sentimento? É eu achar? Ah, mas eu não sinto mais nada por ele. Não, tem que ter é aliança. Aliança, sabe por quê? Porque a aliança renova os sentimentos. Os sentimentos vão e vêm, vão e vêm. Na nossa vida, os filhos, né? Às vezes, né, tem um filho que dá muito trabalho. E os seus sentimentos com esse filho, às vezes é de carga, é de peso, é de preocupação. Mas você tem com ele uma aliança. Como o pai com o seu filho. Aquele filho pegou tudo, foi embora, gastou tudo, não queria mais nada com o seu pai. O seu pai podia dizer: não, eu sou um homem de Deus. Esse filho já teve o seu dinheiro, eu já fiz tudo o que podia por ele, agora está aqui, ó, daqui ele não passa. E eu já vi pais cristãos fazerem isso com seus filhos. Aqui nesta casa, esta casa é santa, aquele pecador dissoluto não entra mais aqui. Eu soube de um irmão uma vez me contando como virtude: meu filho começou a namorar, não, o filho de fulano, porque foi o companheiro de ministério que estava contando, o filho de fulana começou a namorar uma moça do mundo, ele chamou o seu filho e disse: se você continuar namorando esta moça, você vai embora da nossa casa. Que ideia é essa? Pai é pai, tem aliança com seus filhos. Marido é marido, tem uma aliança com a sua esposa. Esposa é esposa, tem uma aliança com seu marido, que tem que ser gerada por Deus, e é gerada por Deus. E é gerada por Deus, por isso que não tem nenhum problema que nós vamos ali na rua e adotamos uma criança. Ela vai ser filha, ela vai ser parte da nossa casa, como conheço muitos irmãos que fizeram isso, e esses filhos são amados, são amparados, são cuidados, são guardados. Sabe por quê? Por causa da aliança. Por causa da aliança. Mas o pai Não. O Pai, que é uma representatividade de Deus, ele todos os dias ia ver se o seu filho ia voltar. E quando o filho chegou, ele estava, talvez como todos os dias da sua vida, parado naquele portão, parado naquela porta, e viu o seu filho voltando. Ele esperava. Veio maltrapilho, sujo, cheirando a porco, do jeito que veio. Seu pai correu e o abraçou. Sabe por quê? Por causa da aliança. Por causa da aliança. Por causa da aliança. Que tinha com o seu filho uma aliança. Amados, e às vezes a gente deixa ir embora. Pergunta para a pessoa. E daí eu cheguei para minha irmã abençoada, estava com ela, né, uma pessoa famosa, sentei com ela naquele carro, e primeira coisa que perguntei, e o teu marido, como que ele está? Com toda alegria, né, que era um amigão meu. Aquele já foi embora, Deus me deu uma outra bênção. Esta é a ideia que esse mundo está tendo de aliança, algo descartável. Aliança para Deus não é descartável, meus amados. Não é descartável. Não, é algo pela qual se luta, pela vida afora. Não vou entrar nesse assunto, mas só quero dizer que a aliança com a família é algo que Deus fez para ser duradouro e eterno. E nós vamos prestar contas diante de Deus de cada uma dessas alianças. Vamos prestar contas diante de Deus de cada uma dessas alianças. Com a aliança que temos com a família. E quando eu falo família, não é só a esposa e os nossos filhos. É também com os nossos pais e os nossos irmãos. Eu lembro de uma época da minha vida. Eu fui para os Estados Unidos. Fui levado por um missionário no ano de 1977. Eu era crente há 3 anos e comecei a caminhar com esse missionário abençoado. E surgiu a oportunidade de irmos gravar o primeiro disco nos Estados Unidos. Esse missionário conseguiu minha passagem, visto, tudo. Eu fui para a América e lá na missão desse irmão, eles começaram a ventilar de eu ir para um seminário, Christ for the Nations, em Dallas, no Texas. E começaram a me preparar, comecei a estudar inglês ali e aprender inglês. Morava no meio de americanos e o sonho da minha vida era gravar aquele CD e depois continuar, possivelmente, no seminário Cristo para as Nações, em Dallas, no Texas. E aquele sonho foi indo, os meses foram passando, eu consegui um visto de... Tinha um visto de turista, depois renovei o visto para mais permanente, podia ficar legalmente no país. Quando meu pai teve um derrame, e eu já estava 6, quase 7 meses nos Estados Unidos, quando o pai teve aquele derrame. E eu ligava para casa e a mãe, não, meu filho, vai atrás dos teus sonhos, vai completar o que Deus tem preparado para ti. E eu não tinha muitos laços de volta, né, para voltar para o Brasil. Tinha a igreja, tinha os pastores, mas os pastores também me incentivavam a continuar. Mas um dia eu lembro, eu estava deitado, tinha gravado já o disco que eu tinha ido gravar, um disco chamado Celebraremos com Júbilo. Tem alguém aqui que conhece esse disco? Os mais antigos conhecem, né? Celebraremos com júbilo a tua vitória. Ganhou essa, né? Os mais antigos. Aqui, né? Os anciãos já conhecem, o Lelo conhece também. Nosso primeiro disco que gravamos lá em abril de 78, eu fui prensar esse disco na Califórnia. Quando eu recebi essa notícia, naquela época por carta, minha mãe não tinha telefone, chegou uma carta dizendo como estava o pai. Eu estava lendo aquela carta e o Espírito Santo disse: volta para tua casa para cuidar dos teus irmãos. E eu relutei um pouquinho naquele sentimento, né? Era um sentimento, eu não posso deixar. Eu tinha um irmão pequeno de 7 anos, tinha minha irmã que tinha se convertido naqueles dias, tinha minha mãe. Depois, um mês depois, eu soube que a minha mãe estava passando necessidade, tinha ido trabalhar numa empresa de faxina, estava fazendo faxina num prédio durante toda a noite, porque estava passando necessidade, e aquilo apertou meu coração. Eu não podia ir para os meus sonhos, deixar minha família para trás. Eu tinha uma aliança com os meus irmãos, com a minha casa, com o meu próprio pai. E eu pensava, como será que ele está? Ele está com derrame numa cama 24 horas por dia. E aquilo começou a apertar o meu coração. Eu disse para aqueles missionários, Bob e Donald, eu vou voltar com vocês, que eu tinha a perspectiva de ficar, já ser no próximo ano, o Bob Cury queria isso, me encaixar no seminário Cristo, Christ for the Nations. Eu já tinha inglês, já tinha aprendido inglês, mas eu decidi fazer as malas e voltar quando o Donald voltasse. Daí esperei mais uns meses, eu fiz as malas, e eu lembro voltando com aquela mala cheia de sonhos, mas voltando para casa e cuidando da minha família. Fui vendo um a um os meus irmãos. Logo depois disso, meu irmão Enner se converteu em casa. Pude ministrar para o meu pai até o fim da sua vida, quando Deus o levou. Ele não conhecia o Senhor. Ele foi conhecendo através do meu testemunho e da minha irmã. Entregou sua vida para o Senhor Jesus ali na cama. E foi indo, né? E cada um dos meus irmãos fomos alcançando para Deus, por causa da aliança, do compromisso, meus irmãos. Não deixe sua família para trás. Homem e mulher de Deus, ele cuida da sua família, da sua família espiritual, mas cuida também da sua família carnal, que é uma aliança natural que Deus nos deu. Primeiro lugar de evangelismo que você tem que ter é na sua casa, com seus filhos, com seus familiares, com seus irmãos. Primeiro lugar que nós proclamamos a glória de Deus. E foi assim na casa da Rosana também. Quando a renovação veio na nossa vida, fomos proclamando para os irmãos, para casa. Amém, amados? Então, quantas alianças? Aliança com Deus, segunda aliança com a igreja, com o corpo. Terceiro, com seus líderes. Quarta, com a família. E quinta, aliança com o seu chamado, com o chamado de Deus, com o propósito de Deus, com a missão que Deus nos confiou. Ao mesmo tempo que Deus relacionou estas pessoas, que Deus formou juntas, ligamentos, colocou esses homens todos unidos, em um só coração, em uma só alma, Jesus os direcionou a uma missão com a mesma intensidade de todas essas alianças. Em Mateus 28, versículo 18, Jesus chega para eles e diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Na mesma intensidade que Jesus vinculou as pessoas, formou a igreja, um corpo vivo, fortaleceu as alianças, porque o ensino de Jesus é fortalecimento da aliança, aliança com Deus, comunhão com Deus, aliança com a família, com a esposa, com os filhos, aliança uns com os outros, em caminhar juntos, em andarem juntos. Jesus apontou, direcionou e fortaleceu a igreja para a missão. Amém, amados? Para uma missão verdadeira, que tornou esses homens eficazes na sua simplicidade. Não eram homens mais letrados, mas eram homens firmados e aliançados com a sua missão. Desde o primeiro momento em que se levantaram e a igreja começou a tomar forma e número, esses homens nunca mais viraram as costas para essa missão. Tiveram uma aliança em levar o evangelho por todo mundo. A aliança com Deus nos leva a ter uma aliança com a nossa missão. Tendo o dom que você tenha, você deve direcionar o seu dom para a sua missão. Deus pode aprimorar você, Deus pode melhorar, ampliar todos os seus dons, mas você tem que ter a consciência de que tudo que Deus quer fazer na sua vida é para você ser capacitado para a realização da obra que Deus tem nos dado, de ir pelo mundo afora e fazer discípulos. Não importa o dom que você tenha, O seu pastor Sóstenes é um homem com muitos dons. Mas o maior dom que ele tem que ter, aonde todos os seus dons têm que direcionar, é para fazer discípulos, para gerar vidas para Deus. Esse entendimento a igreja também tem perdido. Ah, fulano canta bem, então o lugar dele é num palco. É isso que o mundo pensa. Ah, fulano, ah, seu lugar não é cuidando das ovelhinhas. Alguém poderia dizer para Davi: ah, Davi, seu lugar agora é ser rei. Você já foi ungido, a unção está sobre você. Mas Davi continuava cuidando dos rebanhos com todo interesse e amor, ao ponto da Bíblia deixar bem claro: Davi ia lá para guerrear as guerras do Senhor, para estar junto de Saul no palácio do rei, e deixava alguém cuidando das ovelhinhas, que era seu compromisso primeiro. E a vida de Davi começou a mudar quando ele parou de cuidar de ovelhas. Porque até então ele era um homem. Depois que parou de cuidar de ovelhas, Deus tinha um propósito. Mas o pastor verdadeiro é aquele que cuida de ovelhas. Se você almeja ser um pastor, amado, você tem que aprender a cuidar de ovelhas e fazer discípulos diante de Deus. Pastor não é aquele que recebe um título. Eu nunca tive título de pastor. Eu já fui consagrado, já foi reconhecido o meu ministério pastoral, mas não o título. Portanto, cuidado com títulos. Gente que só quer título. Ah, não, meu título tem que ser maior. E os homens foram se intitulando, estão se intitulando. Hoje, antes era só pastor, vamos criar os bispos. Foram criados os bispos. Então, o colégio episcopal no Brasil cresceu tremendamente há umas décadas atrás. Depois, bispo já não servia. Não, agora, cartãozinho, apóstolo. E depois criaram pai apóstolo. E assim, alguns títulos a mais, as pessoas querem os títulos. Alguns desses homens que têm títulos até têm funções, mas o meu ponto aqui: título sem função não é nada. Não é nada. É religiosidade desse mundo. O que Deus quer é que todos nós tenhamos as funções certas, realizemos as funções certas. Deus quer que você seja um pastor e cuide das vidas. Aleluia, tem uma aliança com este propósito de cuidar, de interesse, de amor. E foi para isso que Deus deixou o Espírito Santo, para nos ajudar nesta missão, nesta tarefa de fazer discípulos, de ir por todo mundo. Porque a principal missão do Espírito Santo no mundo é ensinar a cada um de nós o próximo passo, a dar o próximo passo. Aqui, quando Jesus direciona a igreja, Jesus só disse assim: ó, fiquem lá em Jerusalém até que venha sobre vós o Espírito Santo. Esses discípulos nunca tiveram assim a revelação. Jesus até falou para eles, eles foram lembrando com o tempo, mas o Espírito Santo foi lhes ensinando a dar cada passo nesta missão. Quem nos ensina este caminho é o Espírito Santo. A cada dia, a cada manhã, o grande de Deus está neste primeiro passo, firme e forte, que Deus nos ensina a dar a cada dia. A revelação de cada dia e a força de cada dia. Nesta aliança que nós temos com o nosso chamado, que nós temos com a nossa missão, e que Deus quer que nós cumpramos intensamente, como os discípulos cumpriram. Depois você vê Paulo, um homem que não tinha conhecido Jesus a não ser espiritualmente, né? Talvez, mas pegou todo o bafo daquela unção e entrou e se aliançou com a missão que Deus lhe tinha confiado. Quando Rosana e eu estivemos lá em Damasco esse ano, onde vamos estar no próximo projeto árabe, estivemos o ano passado em Damasco e vamos estar esse ano indo várias vezes naquela cidade, nós vimos aquelas primeiras ruas e aqueles primeiros passos, e ainda os cristãos ali na cidade de Damasco, porque pessoas tiveram aliança com esta missão, dando a sua própria vida, entregando a sua própria vida por este chamado, por causa da aliança que temos com o Senhor. Amém? Então, há cinco alianças na vida de um ministro que vimos nessa manhã. Primeira, aliança com Deus. Aliança com o corpo com a igreja. Terceiro, aliança com seus líderes. Quarto, com a família. Quinto, aliança com o seu chamado. Essa, quando você vive a aliança, viu? Essa aliança te leva a viver um outro tipo de vida. Antes de pecar, você lembra dessa aliança, dessas alianças, né? Quando o pecado vem em volta de você, você deve lembrar dessa aliança. Quando o diabo vem para roubar, matar e destruir, lembre da aliança. Deus tem uma aliança conosco. E a aliança que o Senhor tem é eterna. É eterna. E todas essas alianças, elas devem nos levar para o eterno. Em valorizar o eterno de Deus. Amém. A ceia é uma aliança, irmãos. A ceia é um sinal desta aliança. Eu nem sabia que íamos ter ceia hoje, mas que bênção. Porque a ceia é uma aliança.